sua agenda do fim de semana. Não esconda telefone, não fuja de mim. Invente uma desculpa pros seus pais, que vai à casa de um amigo ou coisa assim. Que eu já pensei num programa pra gente sair. Entre um sorvete e outro beijo na mão e no seu coração, já tenho as entradas de uma matinê e eu quero ver com você. E quando a noite chegar, a gente vai a outro lugar, matar o desejo de se amar. Felicidade outra vez, volta a sorrir. Diga que vai dormir na sua.